sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locou. E esse é o JPC Cast número 18. Amigos, amigos, então, pra começar esse episódio de hoje, uma perguntinha difícil, mas importante. Nossa. Todo mundo, acho, acredito, sabe qual é o meu livro favorito. A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón. Agora, eu gravo com o Diego já há quase 3 anos, e eu não sei qual é o livro favorito dele, e eu gravo com o Rodrigo há 2 meses, 3 meses, enfim. Sei lá. E eu também não sei, eu acho que é importante pro ouvinte saber qual é o livro favorito de cada um de nós. O que vocês acham? É que é uma pergunta meio cruel, né, porque você tem várias maneiras de responder essa pergunta, né? Não, mas assim, ó, eu não tô falando de, o melhor livro da narrativa que eu já li na vida. Um livro importante pra vocês, entendi, um autor importante, enfim, mais aberto, assim, o leque, vamos pegar leve. Cara, eu acho bem fácil, eu acho que eu já até mencionei mais ou menos ele aqui, num JPC Cast anterior, por vários motivos desse livro, assim, primeiro que foi um grande desafio, né, são 2 livros de quase 1000 páginas cada um. Ah, tô sabendo já. Porra, eu era molecão, então fiquei alucinado. Eu sou um apaixonado por fantasia oriental, apesar que esse livro é baseado numa história real. E o livro é o Musashi, né? Eu já cheguei a mencionar aqui. É o livro que eu mais gosto, é a saga que eu mais gosto. Sou alucinado com histórias japonesas, com contos japoneses. E, porra, pra mim esse livro é uma obra-prima, ó. Eu adoro, adoro essa porra desse livro. Eu te desafio agora a falar o nome do autor, cara. Cara, eu acho que é... Eiji Yoshikawa. É uma coisa assim. Eu não vou te corrigir nunca, cara. E tu, Diego, qual é o teu livro, cara? Teu autor, enfim, tua série? Então, Marcelo, tu sabe que é complicado falar sobre isso, mas hoje, eu vou dizer qual é o meu livro favorito hoje. Beleza. Não que ele é o meu favorito ou que sempre será. Já começou com as desculpas, né? O cara já tá tirando ele da reta, uma coisa meio assim, esquiva. Não, cara, é porque assim, tudo depende do momento da vida da pessoa. Entendi, então, cara. Eu acho que como minha vida não é linear como a do Marcelo... Ai, cara... Não, e sabe o que é interessante? Quando ele responde essa pergunta, a gente vai poder, eu e o Marcelo, avaliarmos a vida do Diego, né? Um pouco do que isso, ele tá passando, o que tá acontecendo, né? Exatamente. Então, eu tô numa fase meio Clube da Luta. Nossa, interessante isso, cara. Uma fase meio que ele explodiu o sistema, fase assim, bacana, sabe? Bacana. Então, tinha que parar New na cabeça. Mas é um baita livro, um baita filme, enfim, cara. É assim, eu só perguntei pra gente ter um norte mesmo, saber o que cada um mais gosta e tal, sabe? Me pergunta daqui a 3 meses, Marcelo, de novo. Tranquilo. Eu não queria prejudicar ninguém, dificultar a vida de ninguém, tá? Só uma perguntinha. Daqui a 1 ano faremos a mesma pergunta pros 3 e a gente vai ver se vão continuar com os mesmos títulos. Beleza, beleza. Eu acho legal. Essa brincadeira eu acho bem prática, bem divertida. Beleza, isso é. Mas então, galera, vamos lá jogar livros pela capa. Bora! Julgando pela capa. O Círculo. Nosferatu. Que eu e tu não jogamos livros pela capa só nós dois, né? Sem o Rodrigo escolher uma obra, então hoje nós dois voltamos aos velhos tempos. Isso é. Comece, por favor, diga teu livro, autor, fale a capa, sinopse. Então, Marcelo, o livro que eu vou jogar pela capa hoje é O Círculo, do autor Dave Eggers, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É, ele tem uma capa meio vermelho, meio magenta, meio rosa. Né? Meio rosa, né? Meio rosa, salmão. Mais ou menos por aí, meio salmão, né? Essa é aquela hora que a gente vê que não tem mulher no podcast, né? Se tivesse mulher, ia dizer que era um creme com sei lá que cor que vai ser isso aqui. Não, aí teria decorado toda a escala cromática, desde do ultravioleta. É, nossa, a escala Pantone da parada. E ele tem aí uma ilustração monocromática em cinza, né, com vários risquinhos, meio que um padrão, assim, como se fosse um tecido, uma coisa do tipo. Parece um mosaico, né? Tem um quê de mosaico, né? Cara, me lembra um monte de cadeado preso no outro, cara. É. Mas tem a ver, tem a ver. Tem a ver, olha. Tem a ver com cadeado, sim. Ou com uma trama, alguma coisa do tipo, porque... O que a gente vive hoje, cara, que assim, vocês estão ouvindo o podcast, vocês ficaram sabendo através de uma rede social, mas tem a ver com rede social. Ah, entendi, entendi. E estão dizendo por aí que esse é o novo 1984. Que tá? Isso? Sério? É, sério. O negócio é pretencioso, cara. Caraca, velho. Tu levou a expectativa desse livro lá no... Caraca, nas alturas, velho. Eu não sei, é o que estão dizendo por aí. Eu peguei ele pra dar uma olhada e achei interessante a proposta. Zaniolo, nesse momento, está trocando de livro. Está chegando a dor da capa. Nada, não vou trocar não. Mas o Diego, foi tu que disse, cara. A partir de agora foi tu que disse isso, ponto. Tá gravado. Que é o novo livro, é a La George Orwell. Isso, é. É, está registrado no JPCQS que eu não li o livro, estou lendo a sinopse dele agora. Ah, né? Antes de falar de sinopse, Diego, só comentar, eu acho a capa aqui, né? Sim. Eu achei ela bem simples, cara, e olha, uhum. Eu não imagino como esse livro pode ser um novo 1984, pela capa, assim. Cara, eu achei fodaça, cara. Eu com certeza ia pegar esse livro na livraria, assim, me chamou muita atenção. Ela tem aquele minimalismo bacana, assim, eu gostei muito das cores. Uhum. E é que ele falou, esse centro do círculo tem um padrão ali, tem um mosaico, um encadeamento, sei lá. E eu gostei bastante, cara. A fonte usada, a tipografia é bacana do livro. O livro é bastante, sei lá, ele tem ele é elegante, cara. Gostei pra caralho, sim, da capa, sim. Cara. Gostei. Parece um livro técnico de design, saca? Tipo assim, uh-huh. Tu vai ler e então, vai, porra, tal. Achei bacana. É isso, cara, que eu falo agora. Esse livro, a capa não me traz nada muito, sei lá, uma ficção, sabe? Parece mais uma coisa técnica, assim. Ah, sim. O que me chamaria atenção na capa, de fato chamou, foi a editora Companhia das Letras, que é uma editora que eu gosto bastante. Então, uh-huh. Se eu fosse ler o livro, ou pegar na mão pra dar uma olhadinha um pouco mais afinco, assim, seria pela editora. Eu gostei da capa que tem cores quentes. É rosa, né, Diego? É, combina com a tua bolsa, tá? Cara, sem preconceitos aqui, né? Eu acho que não tem que ter preconceito. Tô brincando, aí tô você brincando. Vê, nosso rosto é preconceituoso, cara. Cara, eu tô apenas fazendo uma piada com o meu amigo. Piada com o meu amigo. Oh, aqui, ó. Olha como é que o Zanilo se defende, meu Deus do céu. Corta. Quase chorou. Eu tô fazendo piada com o meu amigo. Deixa eu fazer a piada com o meu amigo. Ele esquece que sou eu que faço as piadas. É, exatamente. Ele se empolga e faz as piadinhas também. Ele quer monopolizar, ele quer centralizar, cara. É foda isso, eu já percebi. Já percebi. Ô, Marcelo, a próxima piada vai ser com o quê? Vai ser com brochura? Cara, vocês estão me colocando na dois contra um agora, né? Tá louco, mas tá, vai lá, Diego, lê a sinopse desse livro, cara, pra gente ver do que se trata. Bom, a sinopse diz o seguinte: encenado num futuro próximo indefinido, já começam as semelhanças, né? O engenhoso romance de Dave Eggers conta com a história de Mai Holland, uma jovem profissional contratada para trabalhar na empresa de internet mais poderosa do mundo, o Círculo. É que tem tudo a ver com círculos sociais, redes sociais, vamos lá. Sim. Sediado num campus idílico na Califórnia, a companhia incorporou todas as empresas de tecnologia que conhecemos, conectando e-mail, mídias sociais, operações bancárias e sistemas de compras de cada usuário em um sistema operacional universal, que cria uma identidade online única, por consequência, uma nova era de civilidade e transparência. Mai é o nome da guria, né? Mai mal pode acreditar na sorte de fazer parte de um lugar assim. A modernidade do Círculo aparece tanto na sua arquitetura quanto nos seus escritórios aprazíveis e convidativos. Os entusiasmados membros da empresa convivem no campus também nas horas vagas, seja em festas, shows, que duram a noite toda, ou em campeonatos esportivos e brunches glamourosos. A vida fora do trabalho, porém, vai ficando cada vez mais esquecida, à medida que o papel de Mai no Círculo se torna mais e mais importante. O que começa como uma trajetória entusiasmada de ambição e do idealismo de uma mulher logo se transforma em uma eletrizante trama de suspense, que leva a questões fundamentais sobre memória, história, privacidade, democracia e os limites do conhecimento humano. Cara, essa empresa é tipo um Google, assim, né, cara? É. Mais ou menos por aí. É o que eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas que trabalham no Google, que acabam se afundando cada vez mais lá dentro. E não tem vida fora. É, na verdade, não deixa de ser um tema muito batido de grandes corporações, né? Tipo, isso vem sendo batido há muito tempo nos filmes, em livros também, né? Mais batido ainda o tema de controle, né? De, tipo, colocar num lugar só todas as informações e... Exatamente. Até uma questão de monopólio, assim, sabe? É, hoje é muito debatido essa questão da informação em si, né? Da investigação, da divulgação de conteúdo, né? Eu não sei, cara. É assim, vou ser bem franco, a sinopse me tirou um pouco da vontade de ler. Uhum. Eu achei uma coisa muito batida. É claro que ele pode usar esse contexto pra expressar ou pra você, né, resumir ali dentro daquele livro toda uma geração, tudo que nós estamos vivendo, assim. E o livro pode ser muito mais interessante do que aparenta. Mas a sinopse é bem batida, né, cara? Tipo, não vende tanto essa grandiosidade, né? Como ele pode capturar aí várias questões do momento de forma muito mais interessante, trazer uma reflexão, não sei. Mas quando ele fica assim, e aí começa o suspense, sabe? Tipo, uh-huh. Nossa, eu odeio essas porras. É, assim, eu trabalho com a parte de tecnologia de informação, comunicação e tal, e me chama bastante atenção por conta de uma única empresa que controla tudo o que é social, operação bancária, uhum. Compras. Então, ela é detentora do conhecimento do comportamento de todo mundo. Sim. Então, a partir daí, ela pode começar a fazer ações para poder transformar o povo em, sei lá, massa de manobra, sabe? É, tipo, o diferente desse livro para nossa realidade é que hoje em dia a gente passa informação para várias empresas. Não, a gente passa de graça, né? A gente passa de forma orgânica. Sim. Sem perceber, né? De forma natural. A gente compra perceber. Um livro, a gente curte alguma coisa numa rede social, compartilha outra, e isso vai criando um mapa da nossa vida, né? Exatamente. que hoje é talvez a mercadoria mais valiosa que tem, que é a informação, né, cara? Tipo, é o que vende o Facebook, por exemplo. Mas não sei, é interessante, eu acho que o tema tem muito potencial, mas eu achei a sinopse muito batida, né? Parece um livro qualquer, né? Um policial, um suspense, uma coisa corporativa qualquer. É, não mas sei. De repente a alegoria ali do 1984 é a questão assim de, no livro do George Orwell tinha aquelas câmeras, aquela teletela que ficava acompanhando o homem, a mulher, enfim, o ser humano, claro, enfim, o cidadão, né? Nesse livro, cara, não tem que ter uma tela. Sim. Tu voluntariamente tá dando teus dados pras empresas. Como é que seria isso num universo, vamos botar entre aspas, tá? Ficcional, em que apenas uma empresa, como o Círculo, controla tudo. Talvez esse livro traga coisas bacanas, assim, sabe? Não, sem dúvida, não tô nem questionando isso. Eu acho que o tema em si é interessante, muito interessante, na verdade. O que eu tô colocando é que eu achei a sinopse, vamos dizer assim, muito popularizada, uma coisa muito batida, né? Mastigada demais, uma coisa tão batida. Eu achei a sinopse mal vendida, sabe? Podia talvez ser mais interessante simplesmente com uma sinopse um pouco mais elaborada, que passasse um pouco o teor reflexivo do livro, que talvez tenha no livro, e seja sensacional, né? Potencial tem, né? Mas eu vou te contar que eu prefiro a sinopse que a capa. Sério? Como é legal ter mais pessoas gravando, assim, pra ter aquela... É, cara, é aquela coisa, tipo, eu sou designer, então, assim, a capa me chamou atenção, eu gostei. Eu não digo nem que talvez tenha tanto a ver, assim, com conteúdo interno. Talvez o cara tenha errado na capa, assim, se você for pensar. Mas a capa, pra mim, foi atraente, né? Ela é minimalista, interessante, eu gosto disso. Sim. Né? Eu tô vendo aqui no Scooby, o livro do Diego, cara, foram bem poucas pessoas que avaliaram, o livro é bem recente, foram 3 pessoas que avaliaram, e a nota é 3, de 0 a 5, né? De 1 a 5, a nota é 3, tá bem na média, então. Não, que isso também não significa nada, né? É, isso, pra 3 pessoas que avaliaram, né? Não quer dizer nada também. É porque ele foi lançado esse ano ainda, no Brasil, né? Deixa eu ver como é que ele tá no, lá fora, né? É, no Goodreads tá com 3.42, com 37 mil quase já. Tá na média 7 ali, né? Média 6. 6 ponto alguma coisa. Ah, cara, sim, mas é como o Rodrigo tava falando, isso não quer dizer nada, né? A gente passa aqui como, sei lá, um padrão de que o pessoal tá achando, além da gente, que o pessoal que já leu, logicamente, né? A gente aqui tá só jogando pela capa, mas não quer dizer nada. Pode ser aí um clássico, sei lá, uma parada muito revolucionária. Só vai ser entendido daqui a um tempo, né? Se é aceito, de fato, daqui a um tempo, né? Ainda mais se for realmente similar ao George Orwell, sabe? É, só depois que passar a época do livro que vai ser considerado um clássico que documentou uma era, sei lá. É, isso mesmo. Ah, que é muito complexo de fazer, é muito ainda difícil. Ainda mais se aconteceu que esse livro prega, né? Vamos supor que futuramente uma empresa, tipo Google, sei lá, controla mais do que já controla. De repente, aquele livro já falava isso antes. Não. Mas enfim, acho bacana. Vamos para o meu livro? Vamos lá! Você traz pra gente, Zaniolo? Olha, eu trago muitas coisas. Brincadeira. Cara, eu trago o, até onde eu sei, tá? Terceiro livro do autor Joy Hill. Você conhece esse cara, não? Não. Eu já falou algumas vezes por aqui. Esse cara, eu falei no Livrocast 6, se não me engano, sobre A Estrada da Noite, o livro dele que eu li. Eu já li o pacto dele, mas esse cara, com o nome Joy Hill, ele é nada mais, nada menos que o filho do grande Stephen King. É sério? Sério. Ele é um cara que eu admiro. Eu não sabia. Então, olha só que foda. O nome dele deve ser Joy Hill King, sei lá, alguma coisa assim, deve ser, né? Não. Mas ele não queria ser conhecido pelo nome do pai. Exatamente, ele não quer ter essa fama do pai, lógico, ele tem o pai como... Bobinho. Não, eu acho bacana isso, cara. Ele tem referência do pai. Porra, ele... meu irmão, eu, se eu fosse filho do maluco, eu tiraria uma foto com ele e botaria na orelha com o pai do livro. Porra, tem que aproveitar. Não, assim, eu sei que ele é filho do Stephen King, então, logicamente, com ou sem o King no nome, a gente olha pra ele diferente, né? É. Só que ele tenta criar uma imagem própria, criar obra própria, e isso eu gostei bastante em tudo que eu li dele até agora. Uhum. Hoje eu trouxe aqui pra gente analisar a obra Nosferatu, que é bem recente, é lançamento desse ano também, dos últimos meses, se eu não me engano. Nosferatu, da editora Arqueiro. Que é uma boa editora também, Marcelo. Mas, exatamente, mais um livro da Arqueiro que a gente fala por aqui, é, né? É impressionante. A capa, cara, vocês estão com ela aberta aí, não? Eu tô com ela aberta aqui, rapaz. Aqui embaixo na postagem tem os links de capa, tudo, de compra e tudo mais. Cara, essa capa é fantástica. Bacana. Ela é muito bonita, meio sépia, assim, né? É. Tem uma estrada, um carro vindo de frente, aqueles carros mais retrôs, assim, mais antigos. Sabe o que me lembra essa capa, Marcelo? Um drink no inferno. Sério? Pode ser. É, tem uma carona, assim, de Sin City, né, cara? Tipo... Isso. Aquela pegada do... É uma HQ, né? Graphic novel, isso, Sin City, é. Isso mesmo, eu vi filme também, enfim. quem teve filme mais tarde. Já foi adaptado, já foi adaptado pro cinema. Aliás, é uma ótima adaptação. E assim, a capa traz tons, vamos dizer, então, marrom, uma questão vermelha, preta e branca, assim. Cores muito bonitas, combinam muito bem, assim, e a capa realmente chama muita atenção. Muito melhor que a capa em inglês, né? A capa americana, enfim, que como sempre, deixa a desejar um pouquinho. Gostei da capa, cara. Ela tem uma dramaticidade, né? Ela tem uma personalidade, cara. O tom de sépia, o vermelho, isso, ela tem uma certa personalidade. Passa bastante do conteúdo, né? E, cara, Nosferatu faz referência às melhores coisas no terror, né? No suspense. É foda, né, cara? O filme é sensacional, né? Tem várias obras maneiras com Nosferatu. Porra, muito bom, muito bom. Você chegaram a dar um zoom na imagem, não? Não. Não tem motorista o carro, cara. É, pode crer. Tô percebendo aqui, mas o carro pode estar parado, cara. O carro pode estar parado para fora, pode, entendeu? Mas enfim, eu tenho pra mim que ele tá andando e vindo em minha direção. Enfim, uma coisa que me chamou atenção nesse livro, cara, quando eu fui pesquisar sobre ele, eu entrei no site da Arqueiro, né? E lá dizia o seguinte, tá? Abre aspas, uma reinvenção do épico vampiresco. USA Today, um jornal americano, né? E outra citação, abre aspas, Nosferatu é uma obra-prima do horror. Fecha aspas, Time. Cara, tem... Então, não, acho que são... Você pega aqui, a capa tem um autor absolutamente fantástico que escreve aventuras assustadoras, frenéticas, inteligentes, com estilo e classe. Neil Gaiman, cara. Porra! Tipo assim, como foda, assim? Né? Neil Gaiman, cara. Eu ia falar isso agora. O cara, assim, ele é filho do Stephen King, tem Neil Gaiman na capa, uma galera falando que é um livro muito foda e, enfim... É, bacana. Acho que a gente tá convencendo o ouvinte de comprar e ler, né? Eu acho que esse livro talvez venha resgatar, cara, né? A honra dos vampiros de novo, né? Exatamente. Depois dessa fase nebulosa, né? Essa fase brilhosa, brilhante dos vampiros, eu acho que brilhante. É momento de resgatar o Nosferatu, cara. Exatamente. Mas quando a USA Today fala uma reinvenção do épico vampiresco, eu acho que é isso que ele tá querendo dizer. Não tá querendo xingar ninguém, mas tá querendo dizer isso, né? É, um tapa na cara, né? Tipo... Eu posso ler a história, cara? Que a sinopse é bem maluca, velho. Vamos lá agora. Vamos lá, então. Victoria McQueen tem um misterioso dom. Por meio de uma ponte no bosque perto de sua casa, ela consegue chegar de bicicleta a qualquer lugar do mundo e encontrar coisas perdidas. Vic, que é a Victoria McQueen, né, o apelido dela, mantém segredo sobre essa sua estranha capacidade, pois sabe que ninguém acreditaria. Ela própria não entende muito bem seu dom. Charles Talent Manx também tem um dom especial. Seu Rolls Royce, é o carro da capa, Rodrigo. Um Rolls Royce. Seu Rolls Royce, ele permite levar crianças para passear por vias ocultas que conduzem a um tenebroso parque de diversões, a Terra do Natal, é o nome desse parque. A viagem pela autoestrada da perversa imaginação de Charlie transforma seus preciosos passageiros, deixando-os tão aterrorizantes quanto seu aparente benfeitor. E chega então o dia em que Vic sai atrás de encrenca e acaba encontrando Charlie. Então a gente tem uma pessoa que tem uma ponte que leva a qualquer lugar e um cara que pega um carro e leva para um mundo alternativo, uma dimensão diferenciada. Nossa. Loucura, né? Mas isso faz muito tempo e Vic, a única criança que já conseguiu escapar, agora é uma adulta, que tenta desesperadamente esquecer o que se passou. Porém, Charlie Manx só vai descansar quando tiver conseguido se vingar, e ele está atrás de algo muito especial para Vic. Perturbador, fascinante, repleto de reviravoltas, carregadas de emoção, a obra-prima fantasmagórica e cruelmente brincalhona de Hill é uma viagem alucinante ao mundo do terror. Então, assim, a impressão que eu tenho é que além de ter Nosferatu, essa questão de vampiro, essa questão vampiresca, né, como é colocada até agora, ela brinca com várias outras fontes, assim, sabe? Vai bem mais além do que só o vampiro, entre aspas, o só. Um vampiro, meio jumper, meio... cara. Eu acho que o cara, ele realmente foi bem ousado nesse enredo, cara. Cara, assim, respeitando aqui o Diego, resumindo numa frase, foda-se o círculo, né, bicho? Não dá. Aí, cara, eu de fato compraria Nosferatu e leria amarradão, porque a sinopse é interessante, é muito louca a parada, muito louca mesmo, assim, o que o cara fez, assim, tipo, vamos ver se realmente a gente vai comprar essa história até o final. A capa é muito bacana, é isso, mano, eu tô rendido. Cara, o Joe Hill, ele tem livros muito bizarros, assim, tipo, ele tem um livro chamado Pacto, cara, que é o enredo também é tão maluco quanto, e eu li é fantástico, assim, sabe? Uhum. Eu li dois livros dele e os dois livros me fizeram comprar a história, sabe? Uhum. Então acho que por mais absurda que seja essa trama aqui, ela vai te convencer e vai te carregar. Eu tô curioso, cara, eu confesso que tá muito curioso. Fiquei também, bastante. Gostei muito da capa, tem personalidade, né? Parece um livro forte, né? Um livro com identidade, assim, né? Que você vai terminar de ler e vai falar, cara, é o livro desse maluco, entende? O cara tem uma assinatura assinatura ali. E a sinopse mostra muito isso. Ao contrário, a sinopse vende bem o livro, né? Passa bastante da loucura, né? Do livro, né? Essa coisa muito doidona e tal. Bacana, cara. E o cara trabalha com, entre aspas, poderes sobrenaturais diferentes, né? Mas interessantes, assim. É bacana. Gostei muito. Vamos ver qual é desse Joe Hill aí. O que tu achou, Diego, da capa, do livro, de sinopse? Eu achei interessante, sim. Eu tenho uma pilha de Anne Rice ainda pra ler, mas... com certeza eu colocaria no final da minha lista, da Anne Rice. É justo. Só pra não dar o braço a torcer, porque, assim, é bom conhecer um pouco dos clássicos antes de sair lendo outras literaturas vampiristas. Mais atuais. É justo. Um off-topic aqui, que nem é tão off-topic assim, eu descobri que esse O Pacto que eu mencionei agora foi adaptado pros cinemas, cara. Ah. Saiu como um filme chamado Horns, com Daniel Radcliffe, né, o Harry Potter. Ah, cara, eu acho que eu até vi, cara, alguma coisa sobre esse filme e tal. Ele não teve uma recepção lá muito boa, se não me engano, foi uma coisa bem fria, assim. Eu não vi, acabei de descobrir, só estou jogando no ar, apenas. Ah, nem lembro, eu acho que eu lembro. Nessa época ainda era mais envolvido com cinema, saca? Tipo, tal. Eu acho que agora sim. Agora é só livro, né? Agora é só livro. Mas como ele está com 4.5 estrelas de 131 avaliações, ele está pegando, hein? É, uma nota bem, bem alta, né? Bacana, né? É, cara, ele é muito ousado, e se o pessoal tá dando nota alta, é que tá funcionando. É, exatamente. É, né? Eu não quero criar uma regra aqui, mas na maioria dos casos é assim que eu entendo esses dados. Então, talvez alicerce ainda mais a nossa opinião nesse episódio, né? Isso que você colocou é importante, porque você tem muitos livros que tem uma média alta, que na verdade eles não saem do lugar comum, né? Sim. O cara lê, é uma leitura agradável, rápida, divertida, e o cara dá uma nota muito boa. Fala, pô, li, me diverti, li em 2 dias, foi maravilhoso, foi rápido, foi bom. E aí dá uma nota alta. Enquanto que, pô, um livro que é inovador, que traz uma coisa nova, né, um ponto fora da curva, que tem uma média alta, eu acho que a nota é muito mais justa, né? Você tem que levar muito mais em conta a nota alta, eu acho. E também tem a parada do risco também, né, cara? Se fosse um... Ele tentou usar e errou, claro, com certeza claro. A nota ia estar em 1 ali, sabe? Sem dúvida, claro, porque sabe? Aí o cara também é severo, né? Porque o cara foi longe, né? Hoje, não tendo purpurina, já ganha 3. Já ganha 3. Já larga em 3, né? Já larga em 3. Né? Então a nota vai ser entre 3 e 5. Se o maluco não puder andar de dia, aí vai pra 4, assim, vai pra 4. Se for um vampiro macho, aí é 4,5 pra cima. Se andar de Rolls Royce, já é 4,5, né? Ah, é, acabou. Já dá nota máxima na parada, tá ótimo, mas enfim, né? Ô, Rodrigo, tu escolhe esse livro, então, cara? Cara, eu escolho. Eu gostei muito da capa, do círculo. Eu acho que ele tem extremo potencial. Talvez seja um livro muito mais preponderante, né, do que esse Nosferatu. Mas eu acho que esse Nosferatu vai me entreter, vai me divertir bem mais e me chamou muita atenção, cara. Fiquei bastante entusiasmado. Até porque eu gosto do tema, né? Eu gosto de horror, eu gosto de suspense. Uh-huh. E tô lendo os livrinhos do pai dele, então eu tô empolgado com esse tipo de livro. Do papai. Mas então, ouvinte, se você já leu Nosferatu, se já leu O Círculo, comente aqui embaixo na postagem, nesse sua opinião, que talvez, por que não, a gente faça um livrocast sobre cada um deles, né? Isso aí. Então vamos agora para o sorteio e para os comentários do JPC Cast 18. Chegou então a hora de sortear, né? É de efetivar o sorteio da promoção do Livrocast 47, que daria direito, daria um exemplar do livro. Daria, não dá mais? Dará, que vai dar o exemplar. Exatamente. Do livro Semideuses e Monstros. Exatamente. Isso é. Nesse momento os ouvintes estão ansiosos, cara. Não, né? Então, com certeza. Batemos recordes de compartilhamento? Não, foi muito bem, né? Olha, essa foi um pouquinho melhor do que eu esperava, assim. Mas estou vendo aí que o público do Livrocast é cada vez mais engajado e cada vez mais bacana. É, isso é muito bom. Não, e olha só, também tivemos muitos comentários ali pedindo o nome do vento, mas ainda estamos longe de alcançar os 100 comentários, né? Bem longe. Já falaremos sobre isso. Mas eu vi vários pessoas angariando comentários também, tá? Então, também vi. Também o pessoal tá engajado, querendo trazer mais gente pro Livrocast. Isso é. Isso é muito bacana pra gente, a gente agradece e vocês vão ganhar com isso também. Então, continuem trazendo amigos, apresentando o Livrocast pra novas pessoas que não conhecem a mídia podcast ou não conhecem a gente e tal. Manda aquele episódio que você sabe que seu amigo vai gostar e vamos ajudar o Livrocast a crescer, que eu repito, você também vai ganhar. Sure. Mas voltando então ao sorteio, vamos por etapas, né? Vamos por partes, como diria Jack Stripador. Vamos lá. O sorteio de hoje era no Facebook, né, Diego? Exatamente. E as regras eram? Curtir a fanpage do Livrocast, compartilhar publicamente a imagem da promoção e clicar em quero participar lá na aba promoções. Perfeito, então agora vamos sortear semideuses e monstros, né, do universo de Percy Jackson, né, o Ladrão de Raios e todas as séries, os Heróis do Olimpo, enfim, os livros de Rick Riordan, né. Vamos lá então, rufem os tambores para o Rodrigo dizer quem venceu essa promoção. E quem venceu a promoção foi a Maria Tomás. Isso aí, Maria, parabéns, Maria. Exatamente, Maria, muito obrigado por ter participado. Não só você, né, mas parabéns dobrado pra você que participou e venceu. E mais uma vez venceu uma mulher, né, tipo, tá rolando um esquema aí, bicho, né. Sou novo no Livrocast, mas só vence mulher, cara, nesse concurso do Livrocast. Incrível. Rodrigo. Usamos ferramentas de terceiros, então o sorteio é feito de uma forma idônea. Exatamente. Não tem mudreta. Isso aí, tá certo. Aqui embaixo da postagem tem o link do sorteio, você pode conferir realmente que não tem facilitação aqui não. Tudo bem. Mas é realmente um dado interessante porque nós temos mais ouvintes homens, ao menos é o que diz as pesquisas, né? É o que dizem as pesquisas, mas... Acho que eles não querem participar tanto das promoções assim, né? Pode ser. Eu só espero que ela não case com nenhum cara com sobrenome Turbado. Tomás Turbado. Puta que pariu, o Marcelo falou. Meu Deus, Diego. Maria Tomás. Maria, desculpa essa brincadeira do Diego. Ai, meu Deus. Enfim, mas então eu vou falar contigo pelo inbox do Facebook, vou pedir teu endereço lá pra gente poder enviar o livro, né? Novamente, parabéns, a gente espera que você goste da leitura e muito obrigado por ter participado. Isso aí. Gostou dos livros comentados no episódio de hoje e quer comprá-los, como é que o ouvinte pode fazer, Diego? Bom, você deve comprar através dos links aqui embaixo na postagem. Links patrocinados e que ajudam a gente a crescer, não é isso? Sim, exatamente. E se você quiser opinar ou conversar com a gente aqui no Livrocast, basta escrever aqui embaixo na postagem também na parte de comentários ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. E adivinhar nome, idade, cidade e profissão. É, isso é importante. Sempre, não esqueça, por favor. Além disso, você que está nos ouvindo, pode e deve nos seguir no Twitter, no @Livrocast, no @Locotopia, e curtir as fanpages facebook.com/Livrocast e facebook.com/Locotopia. Agora, se você estiver nos ouvindo no iTunes, não deixe de dar 5 estrelinhas pra gente e de deixar uma resenha para que mais pessoas se motivem a nos conhecer. Agora, se você estiver usando o Android, ouça o Livrocast através do aplicativo Podstore. O Livrocast indica o Podstore. Então, começando com a leitura de comentários do episódio de hoje, vamos voltar ao JPC Cast 17 para falar dos livros Salmão da Dúvida, ou Salmão da Dúvida, na verdade, e O Nome do Vento. Eu separei um comentário aqui bem expressivo sobre O Salmão da Dúvida, da Sabrina Bongiovanni, 30 anos, engenheira de Vila Velha, Espírito Santo. Ela deixou o seguinte comentário pra gente, vamos lá. Estou lendo O Salmão da Dúvida em doses homeopáticas. Aquele livro do Douglas Adams, né? Caso vocês não lembrem. Exatamente. Como muito fã do Adams que sou, leio bem devagar para o livro durar mais. Recomendo para fãs e também para não fãs. Até onde eu li, são textos que ele escreveu com poucas folhas. Por exemplo, um artigo que ele escreveu para uma revista, uma entrevista, pensamentos, coisas desse tipo. Eu tô amando e com pena de que vai acabar. É, parece muito interessante mesmo, né, cara? É, eu acho que por serem textos menores, como ela que tá lendo, né? Eu não tinha lido, não li ainda, pra poder dar o meu aval, né, mas faz sentido de tu querer acompanhar, sabe? Como são textos inacabados, né, uma coletânea e tal, faz sentido, bacana, tá aí a opinião de alguém que está lendo e está gostando muito. Obrigado, Sabrina, pelo seu comentário. Olha, escrito com poucas folhas é relativo, né? O Kerouac não escreveu numa folha quilométrica? É, é verdade, né? Grudou uma folha na outra e escreveu uma só, né? É, exatamente. Aquelas cartinhas de amor gigantesca, né? A pessoa vai grudando, assim. É, o papel higiênico, né? Uma folha, pode ser uma folha só também, né? Depende de quem usa, né? Nossa senhora. Vamos adiante. Agora, sobre o livro O Nome do Vento, que a gente fez aquela campanha de 100 comentários, né? 100 com C, 100, 100, né? Bom, sempre frisar isso. Sem o número, né? É, o sem número, né, no caso. Não sem o número, que senão fica confuso também. Meu Deus. Enfim, deu pra entender. É, muita gente comentou, teve muitos comentários, eu acho que é o post nosso com mais comentários, inclusive, mas não chegamos ainda aos 100 comentários. Nem perto. É nem perto. É 100 pessoas comentando, na verdade, né? É. Vamos frisar, então, o pessoal continua comentando lá embaixo, continua divulgando o livro livro Cast e aquele episódio pra quem gosta do livro, pra amigos e tal. Vamos chegar lá, tá? Mas eu fiz umas considerações aqui gerais do que foi comentado, tá, gente? O pessoal tem pedido um episódio de 4 horas para que faça jus aos livros. Nossa! Maratona! Não, com certeza, assim, a gravação vai levar pelo menos umas 4 horas. É. Na edição vocês vão ter uma horinha. É, uma horinha, meia hora, né? Eu tô brincando. E vai ter vários extras que a gente possa usar aí, quem sabe, ao longo do tempo, no final de ano, algum episódio especial. Exatamente. O pessoal falou também que o segundo livro da série é muito bom, tá? Gente que nunca comentou, está comentando, dizendo, tipo, ah, eu sempre ouvi vocês, mas nunca comentei, então bacana, gente. Como o Diego falou, estão bem engajados, tá bem legal isso. A galera falando que ainda nem ouviu o livrocast sobre o Nome do Vento, mas que esse será, sem dúvida, o melhor podcast de todos os tempos. Nossa, então, que isso, já criou uma puta responsabilidade, né? Obrigado pela confiança, gente, né? Então, mas continua então aí participando, comentando, divulgando, que a gente vai chegar em 100 comentários, 100 pessoas comentando, tenho certeza disso, e esse episódio vai sair ainda em 2015. Isso aí, é. O Vicente Aguiar, de 19 anos, de Bertioga, São Paulo, ele falou o seguinte: a trilogia Crônica do Matador do Rei ficou em terceiro lugar na lista dos melhores livros de fantasia de todos os tempos, eleito por votação dos usuários subreddit, é isso? É, deve ser um fórum isso, de fantasia, né, porque tá em inglês, né, subreddit, /r/fantasy. O qual eu acompanho. Ele só ficou atrás das Crônicas de Fogo e Gelo, eu sempre falo isso, né, o contrário. Ele só ficou atrás das Crônicas de Gelo e Fogo e da trilogia do Senhor dos Anéis. Considerando que é um autor estreante, é um ótimo começo de carreira. Porra. Ótimo começo de carreira. Tipo, é mega espetacular a parada, né? Se for verdade, né? Caraca, tá louco. Espetacular, pra dizer o mínimo, né? O mínimo, né? Não, mas bacana. Não, ele só perdeu pro Martin e pro Tolkien, só. Só isso. São os maiores, né? Só isso. Ah. Mais nada. Tá louco, mas contribuição bacana do Vicente. Só é. É legal falar, né? Eu não sei que fórum é esse, mas ele acompanha, e, enfim. É do Reddit. Eu não conheço, cara. É bem conhecido internacionalmente. Marcelo, olha só, nós dois somos ignorantes, cara. A gente não conhece, não. Não, não sou obrigado a conhecer tudo também, né? Mas nossa, o que eu ia dizer é o seguinte: como são usuários que votaram e elegeram, tem mais força do que fossem especialistas e tal, sabe? Isso é. Bacana. Obrigado, Vicente. Abração. E o próximo comentário, então, é do Isaías Henrique Ferreira, 32 anos, analista de sistemas de São Bernardo do Campo, São Paulo. Cara, esse comentário é foda, vai lá. Pronto, lá. O Marcelo já criou expectativa, agora eu vou gaguejar e não vou ler o comentário direito. Não, mas é. Vai lá, vamos. Ele começa. Tu vai entender. O Nome do Vento foi disparada a melhor leitura que fiz neste ano, em conjunto com O Temor do Sábio, que é o segundo livro da série. Não tive tempo nem paciência para contar quantos comentários mendigando o cast foram feitos. Mas caso não alcance os 100 comentários solicitados, faça um favor a vocês. Aprecie esses livros. Com certeza não se arrependerão. Após a leitura, duvido que vocês terão coragem de não fazer um cast épico sobre cada um desses livros da trilogia. Abraços. Cara, eu falei que era foda esse comentário, porque eu tava lendo lá, tipo, ah, quero podcast Nome do Vento. E esse cara, velho, é lógico, foi uma brincadeira nossa, né, de divulgar o cast e tal, pra ver se o pessoal realmente queria, se participava e tal. Que eu quero ler o livro, o Rodrigo quer ler, o Diego quer ler, então... É, na verdade eu já comecei já, cara. Então, viu, tá aí. Então a gente quer ler, a gente não é babaca de só vai ler se o pessoal pedir, sabe? Uhum. Mas eu gostei desse comentário, cara, porque ele mexe com o nosso brilho, sabe? Façam um favor a vocês mesmos, cara. E a gente vai fazer, então. Exatamente. No fim, não, Marcelo. Deixa no ar a dúvida, né? Mas, Isaías, obrigado pelo teu comentário. Fica aí no ar o salmão da dúvida. Obrigado pelo comentário, cara. Obrigado por colocar esses pontos aí, que foi legal ler. Eu gostei do teu comentário. Agora, falando do LivroCast 47, Os Heróis do Olimpo, eu separei dois comentários aqui pra gente ter um apanhado geral do que foi dito, tá? Vamos lá. Puta série foda essa, hein, Marcelo? Depois, assim, entre esses 15 dias entre o LivroCast e o JPCCast, eu li todos os 8 livros. 8? 9? Sério? Não, mentira. Ah, tá. Meu Deus. Caraca, eu até gelei aqui, velho, mas vamos lá. Quem mandou o comentário foi o Vitor Gabriel, 15 anos, estudante na profissão, mas enfim, é o que ele coloca aqui. É a profissão sim, cara. Pode estuda por enquanto, depois eu tenho que trabalhar. Recife, Pernambuco. Quando comecei a ler Percy Jackson, eu tinha 10 anos e agora tenho 15. Então, praticamente, eu quase cresci lendo a saga de Percy Jackson. Experiência que não tive com tão comparado a Harry Potter. A gente falou lá ao longo do cast que o livro não cresce e tal, né? Então vamos ver a opinião dele aqui. Anos mais tarde, quando eu cheguei em Os Heróis do Olimpo, eu já tinha amadurecido e entrado em contato com outros livros e outros autores. E posso dizer que certas coisas, como o modo com o que o Rick Riordan compõe a narrativa, ficam um pouco bobas e até mesmo repetitivas. tudo parece seguir uma fórmula, entre aspas, que vai se repetindo. Aí ele diz também que ele espera que o final da saga seja épico, porque ela merece, né, uma saga que realmente merece, eu concordo contigo, e que apesar de tudo, ele nunca deixou de se divertir com a saga de Percy Jackson e companhia. E daí a gente perguntou, lembra, Diego, que a gente perguntou pro Sam se existia um jogo de Percy Jackson? Sim. Ele coloca aqui um PS, né, existe sim um jogo de Percy Jackson pra Nintendo DS. Ele é mais uma adaptação do primeiro filme, e como tal, é bem ruim mesmo, então nem vale a pena ir atrás. E eu não sei nem porque eu li isso, mas... Falou do filme, não quero nem comentar, né? Bom, eu só achei meio estranho, Marcelo, ele comentar ali sobre anos mais tarde, né? Mas tudo bem. Meu Deus, cara. Ah, pô, ele ficou cinco anos lendo, né, Diego? 5 anos lendo. Tá bom. As piadinhas do Diego estão chegando no nível crítico. É, né? Cara. Não, tudo bem, eu não fiz piada, só fiz um comentário, uma constatação. A maldade está nos nossos ouvidos, né? Na nossa cabeça. Isso, exatamente. Mas, Vitor, obrigado por comentar, cara. O Vitor comentou comigo no Twitter que ele tava maluco, ele ficou com muita vontade de ter participado do episódio. Então, valeu por participar através de comentário, cara, e continue nos acompanhando. Isso aí, grande abraço, cara. Agora nós temos um comentário do Marcos Alencar, 30 anos, jornalista e apresentador do Leitura Cast, Contagem, Minas Gerais. Exatamente. Vamos lá. Sou fã da escrita dinâmica, leve e envolvente de Rick Riordan. Isso. E concordo plenamente com o Marcelo quando diz que é muito difícil você ler pouco um livro do Riordan. Leio umas 150 ou 200 páginas de uma vez só, tamanha a vontade de saber como será o desfecho de cada história. Talvez por isso acredito, Os Heróis de Olimpo é totalmente necessário porque expande o universo criado em Percy Jackson e Os Olimpianos. Pro Rodrigo que não leu também, bom, Diego também, né? Esses livros dele, cara, a segunda série dos Heróis do Olimpo, principalmente, tem tipo 500 páginas cada livro, sabe? 400 a 500 páginas. E eu comentei que é muito rápido de ler, apesar de ser um livro grosso, tu vai lendo passando, quando tu vê, tu leu 100 páginas, sabe? Ah, é algo realmente impressionante. É. Pode continuar. É, cara, eu acho que isso é uma característica que acaba, né, trazendo muito a aceitação do público, né? Essa facilidade da leitura, né? Claro, claro. Sem dúvida, é bem popular, né? Bacana, exatamente. Claro, é bem acessível, outro, né? Aí ele continua. Outro ponto interessante dessa nova série é que é muito fácil para vários jovens terem uma identificação com os personagens. Percy, Jason, Hazel, Nico, Annabeth, entre outros. Um deles em especial mostra a ousadia do escritor em acrescentar uma característica que, pelo que sei, de séries literárias jovens, não é muito comum. Não citarei quem é para não dar nenhum spoiler para seus ouvintes, mas quem já leu sabe de qual personagem estou falando. Obrigado, Marcos, por não dar spoiler. Isso aí. Daí ele também fala que ele sempre leu Percy Jackson como algo mais próximo de histórias em quadrinhos, né? E, inclusive, ele compara o Percy Jackson muito com Peter Parker, o Homem-Aranha, né? É interessante. Eu acho isso mais porque o Percy Jackson é muito próximo de um adolescente, sabe? Mas ele tem essa... Ele tem esse lado meio fanfarronzinho do Peter Parker. De brincalhão, sim. Gosta de umas piadinhas, né? Umas piadinhas. Não é, tal, não é tanto, né? Mas tem. Não é tanto, mas tem. Entendi. Ele tem muita coisa de problemas de dia a dia, de não consegue ser feliz, conquistar namoradinha e tal. Enfim, coisas... Entendi. Normais, sabe? Mas é... Coisa de todos os adolescentes, né? É a opinião dele, mas é legal, legal. Isso aí, é bacana. Isso aí. E aí ele fecha mandando parabéns, dizendo que foi um ótimo cast e mandando um abraço pra geral. Isso aí. Valeu, cara. Abração pra você também. Valeu, Marcos. Muito obrigado, cara. E vamos agora então fechar o episódio com os agradecimentos. Agradecimentos a Kurt Rodrigues, que leu, gostou e indica As Crônicas do Skane, outra série do autor Rick Riordan. Agradecemos ao Jardel Maximiliano, o escritor do Manual Plástico do Canal Sentimental, de novo, que diz ter comprado os livros pelo link do site pra pagar os jabás que ele ganha de nós. O Jardel também mandou um comentário dizendo que ele leu aquele livro Ex Heróis, lembra, Rodrigo? E Diego? Sim, sim, sim, sim. Foi a primeira participação do Rodrigo com a gente aqui. Sim, sim. E ele pediu livro que é sobre o livro, cara. Ele falou que é muito bom o livro. É mesmo? Caramba. Olha, me surpreendeu, porque a capa é uma bosta. É isso, exatamente, cara. E é uma trilogia, mas ele falou que o primeiro livro se fecha em si mesmo. Lógico, tem pontas que podem ser exploradas, né, mas... Bacana, legal mesmo. Bacana, bacana. Não imaginei que alguém fosse ler esse livro não, cara, mas maneiro. É o poder do LivroCast. Mas vamos lá. Agradecemos também ao Felipe Elia, que se traumatizou com Percy Jackson depois de assistir ao primeiro filme. É, normal. É, cara. É muito ruim. Eu vi um pedacinho do primeiro filme também e foda-se. Enfim. Agradecemos também a Francesca Abreu, que parou de ler a série Os Heróis do Olimpo quando ficou grávida, mas que voltou a ler por nossa causa. Maneiro. Bacana. Coitado da criança. E o nome do filho dela é Marcelo. Tô brincando. Agradecemos a Nilda Alcarinque, que diz que aventura e mitologia, como Percy Jackson, são interessantes para introduzir ao mundo da leitura. Acho que é Alcarinque, mas valeu, tá valendo. Por mais que eu não tenha lido, eu também acho interessante porque é uma coisa que já é meio que conhecida da pessoa, então facilita a assimilação. Né? Não, o que é interessante é que eu já vi críticas sobre o livro Percy Jackson, Jackson, exatamente porque muitos estavam lendo sobre muitos estavam recebendo a mitologia, né, grega e tal, romana, por conta desse livro, mas parando nessa leitura, não estava se aprofundando. Sim. E que tem muitas incongruências, né, ele toma muita liberdade e não entrega de fato, vamos dizer assim, a estrutura real da mitologia grega, né. Então, o que é interessante é exatamente isso, você usar isso como um ponto de partida para você se aprofundar depois e, uhum, e ler os contos mitológicos, né, de fato, né, você ir na fonte de fato, né, Homero e companhia, cara, eu acho que seria legal. É, exatamente, assim como o Wikipedia, né, tu lê o artigo lá, mas depois tu vai atrás das fontes. E se for pensar nesse caso, também o Frederick Forsyth não teria créditos comigo se fosse... Não, claro, cara, claro, ele claro. Inventa um país, República Banana, aqui na América do Sul, que não existe. Não, sem dúvida. Mas o livro continua sendo muito bom. É que foi uma crítica meio, acho que meio regular em relação ao Percy Jackson, né, que, tipo, tomava muita liberdade, uhum, e o público muito jovem acabava recebendo uma informação, entre aspas, errônea, uhum, mas que você não buscava novas informações mais aprofundadas e tal. Mas, claro, não tô dizendo aqui que o livro é ruim, nada disso, muito pelo contrário, acho válido, totalmente válido o cara pegar uma mitologia, brincar com ela e trazer uma nova mitologia mais interessante e tal, eu acho bacana. Pra um público jovem e tal, né? É, exatamente. Citando mais um exemplo, então, por exemplo, se for falar de Crepúsculo, né, então introduz a leitura, mas quem lançou vampiros? Só pra embasar que a Nilda, ela falou que ela leu a primeira série, né, a Percy Jackson e os Olimpianos, que ela não gostou, ela acha que ela deu pro sobrinho dela, porque ele achou que ele fosse gostar, que era mais pra ele a leitura, né, e ele realmente gostou, então, por isso que ela falou que o enredo criado pelo Rick Riordan com o Percy Jackson é legal pra introduzir ao mundo da leitura, então, é válido, é válido. E agradecemos ao Vitor Moura, que diz que nos ouve há pouco tempo, mas que nós já ganhamos um ouvinte fiel. Isso aí, Vitor, valeu. Aí ele comentou sobre o Percy Jackson, tá? Vou rapidinho aqui. Ele disse que a história de Percy Jackson é boboca, repetitiva, bem mal escrita, personagens rasos e plot twists nhen. Mas por incrível que pareça, eu gosto muito da série. É isso aí. Vai entender, né, cara? Você sempre falou mal e diz que gosta, velho. Mas eu acreditei, é. Tá aí, deixa eu fechar. O cara gosta de porcaria, né? Muito bem. É isso aí. Tá aí, deixa eu fechar os agradecimentos aqui, que eu vou falar com coração agora, tá? Vamos lá. Marcelo falando com coração. Agradecemos ou nem tanto, o Lucas Ferraz, que deixou um desgraçado de um spoiler sobre Harry Potter nos comentários do episódio, isso, mesmo sabendo que eu nunca li a série. Então, Lucas, obrigado, Lucas. Pô, mas tu não viu os filmes? Tu não viu os filmes? Não, cara, não. E pior que eu comentei no episódio, mas tá tranquilo, relaxa. Como? Tô brincando só. Mas foi, cara, não leio. Quem não leu Harry Potter, não vão atrás do comentário do Lucas no episódio 47 do Trivialcast. Tá, eu vou dar um puta no spoiler agora do Harry Potter, cara. Ai, meu Deus. Harry Potter pega na varinha. Caraca. Meu Deus. Mas eu tô brincando, então, Lucas. Obrigado por comentar, obrigado. Não, na verdade, Harry Potter é uma loucura, porque vários pegam na varinha. Mas, meu Deus, isso é uma coisa louca. Deve ter versão adulta, né? Imagino que sim. Deve ter, né? Mas então, com esses pensamentos profundos, essas análises, né, criativas e bacanas, vamos encerrar o episódio por aqui. O JVC Cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Tchau, abração. Falou, boa semana. Mas, o Diego, puxa aí, cara, o Scooby desse livro, ver como é que tá. Vocês conseguem não imaginar o Scooby quando você fala isso, cara? Eu sempre imagino a porra do Scooby. Sempre automático, vem o Scooby, salsicha. O Scooby. É foda, cara. É sério, não tô zoando, não. É sério, não é uma piada, não. Sério, cara? É, cara, não, sempre. Não dá, meu irmão. A partir de hoje, talvez, cara. Até agora, não.